Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E assim diz o versículo 7: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Eu vou ler novamente o versículo de número 7: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o fruto. Amém, queridos? O tema da minha mensagem essa noite é: o que a firme confiança nos traz. Amém, queridos? Vamos orar. Cubra a sua cabeça por um momento. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos essa noite, amado Deus, que venha, Senhor, a ministrar os nossos corações. Ó, Senhor, que venhas falar com a necessidade da tua igreja, Senhor. Tu conheces todas as necessidades. Tu sondas a profundeza do coração. Ó Deus, tu és um Deus de misericórdia. Nós, Senhor, não confiamos na nossa justiça e, Senhor, nem no nosso mérito, mas, Senhor, na tua bondade, no teu favor, na tua graça. Que a tua graça seja o suficiente essa noite em nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Jeremias, um profeta que viveu muito na presença do Senhor, um homem que sofreu deveras, um homem que enfrentou muitas lutas. O Espírito Santo me trouxe revelações maravilhosas, e eu quero tirar alguns versículos para que você entenda o propósito de Deus na sua vida. Esse texto fala de um contraste de dois tipos de pessoas. A Bíblia começa dizendo no versículo de número 5 que é maldito. É uma sentença dura. É uma sentença que destrói o teu futuro. É uma sentença que tem impacto no teu presente. Quem diz maldito é o Senhor. Quem amaldiçoa é o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal a sua força e aparta o seu coração do Senhor. O caminho da desgraça na vida de um homem está baseado na confiança que ele tem em si próprio. Maldito o homem que confia nos seus passos, na sua inteligência, nos seus atributos. Versículo 9 desse mesmo capítulo diz: enganoso é o coração do homem perverso, mais do que todas as coisas, quem há de conhecer? Mas o versículo 7, ele fala de um homem que tem a sua esperança em Deus. Haveria alguém que tem esperança em Deus essa noite? Alguém que confia no Senhor essa noite? Amém? Eu tenho uma palavra para ti essa noite. Deus te chama de bendito. Deus te chama de abençoado. Deus te chama de eleito. Deus te chama daquele que ele tem os seus olhos sobre ti. Deus te chama de alguém que ele revela profundo amor e cuidado. Porque diz a palavra de Deus: bendito o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. A palavra esperança, querido, ela vem de esperar. Às vezes, queridos, nós queremos fazer por demais rápido as coisas. Às vezes nós queremos fazer da nossa maneira. Mas a palavra bendito, abençoado, regozijante na presença do Senhor, aquele que vai alcançar um final bom, aquele que vai ter sucesso na sua causa, aquele que terá a resposta das suas orações, aquele que poderá será rico no final da noite, diz a palavra de Deus, é aquele cuja esperança está em Deus. Esperar em Deus, querido, significa esperar com fé. Esperar em Deus significa esperar com a certeza que vai acontecer. Esperar em Deus não é titubear em dúvidas, mas afirmar a palavra daquele que é fiel e que não muda a sua sentença. Diz Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para voltar atrás. Porventura, tendo Ele dito, Ele não fará. Porventura, tendo Deus falado, Ele não cumprirá. Você tem uma promessa de Deus no teu coração? Coloca a mão sobre o teu coração, diga comigo em nome de Jesus Cristo. Diga assim: descansa minha alma. Faça melhor do que isso, diga: descansa minha alma. Diga para ti mesmo, diga assim: fiel é aquele que prometeu. Querido, a promessa de Deus não há de cair por terra. A promessa de Deus não há de cair por terra. A promessa de Deus não há de cair por terra. A promessa de Deus não há de cair por terra. A promessa de Deus não há de cair por terra. Diz o Espírito Santo do Senhor. Deus tem uma aliança com a sua vida. Deus tem um propósito contigo. Querido, a palavra de Deus diz que você será como água, como árvore plantada junto às águas. Nós estamos vivendo um tempo de seca, e é terrível o tempo de seca, porque quando há seca as plantas murcham. É nessas horas, querido, que estamos testados, é nessas horas que os verdadeiros crentes se mostram, é no tempo em que se manifesta a seca, é no tempo da provação. É no tempo da luta, é no tempo que você está sozinho, é no tempo que você fica isolado, não tem ninguém que te ampara mais. É nessas horas, meu irmão, minha irmã, que se mostra aonde está firmado o seu coração. O irmão que está firmado em Deus, ele está plantado junto às águas da fé. Aquele que está firmado na palavra do Senhor, ele tem um lençol freático que não se esgota, ele não murcha, ele não amarela. Você pergunta para ele como está a vida, irmão. Olha, irmão, vou ser sincero. Olha, minha irmã, eu vou ser sincero a ti. A vida não está fácil. Eu não vou dizer para você que não tenho enfrentado lutas, mas firme está o meu coração no Senhor, firmado está o meu coração em suas promessas, e uma coisa faço, eu avanço e confio, e mesmo que os currais pareçam vazios, e mesmo que a figueira pareça que não vai frutificar, eu posso declarar ao meu Deus: louvado seja Ele. Porque eu sei, como disse o nosso irmão Jó, no final ele se levantará e eu verei com os meus olhos. Eu glorificarei com a minha boca e eu mostrarei para todos que é um Deus que é fiel. Diz a palavra do Senhor. Ele estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não receia quando vem o calor. Oh, aleluia. O que é calor? Calor são os infortúnios, calor são as coisas que não deveriam acontecer, calor são as preocupações, calor são as decepções, mas aquele que está firmado na palavra do Senhor, ele não tem. Diga para o teu irmão: não temas essa noite. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, Deus não nos deu o Espírito. Deus não te deu espírito de medo. E se há medo no teu coração, em nome de Jesus, eu repreendo no nome poderoso de Cristo todo medo, todo temor. Ah, querido, essa voz que diz para você: você não pode, não vai dar certo, não vai ter condições, a coisa não vai fluir. Em nome de Jesus, eu repreendo esta voz que tem falado no teu Receba a confiança renovada esta noite. Receba uma fé restaurada esta noite. Receba um cântico de vitória na tua boca, no nome santo de Jesus Cristo. O cristão verdadeiro, aquele que está firmado em Deus, diz que a folha dele não murcha. Folha, querido, seria o cântico da árvore. A folha, ela revela o estado do interior da árvore. Se o interior da árvore está ruim, as folhas secam. Eu vou repetir para você: se o interior da árvore está ruim, a folha seca. É fácil você saber que uma pessoa que não está em Deus, no meio da prova e da loucura, é folha seca. Aquele que não está firmado em Deus, no meio da seca ele desvia. Mas aquele que está firmado em Deus, querido, a folha dele revela o seu interior. A fé dele é renovada. A boca dele é verde de alegria. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele não fecha a sua boca, ele não deixa de cantar. Aquele que está firmado em Deus, ele não deixa de cultuar o Senhor. Ele não deixa de evangelizar. Ele não deixa de trabalhar. Porque, querido, isso demonstra que o interior dele está firmado em raízes profundas em Deus. Mas a sua folha fica verde. Diga comigo, no ano da sequidão. Diga comigo, no ano da sequidão. Não se perfura. Diga assim, não deixe de dar o fruto. Querido, aquele que está firmado em Deus, ouça o que eu vou te dizer. Escute. Diz a palavra de Deus, no ano da sequidão. Eu não sei como você tem enfrentado 2014. Talvez nós estamos apenas com 3 meses. É isso? Janeiro, fevereiro, março. 3 meses e meio. Não é isso? Não, na verdade 2 meses e meio, porque o mês fecha no dia 31, vivemos nem 3 meses ainda, né? 2 meses e meio. Eu não sei como 2014 tem se apresentado a ti. Talvez você diga, pastor, 2013 foi melhor, 2012 talvez tenha sido um pouco diferente, mas 2013 tem se demonstrado um ano de provas, um ano de lutas. E eu posso te dizer, querido, e mesmo que abril não seja favorável, mesmo que maio seja de lutas, que julho não seja um mês de chuva, que julho não favoreça, que agosto seja de labuta, que setembro traga os seus infortúnios, que outubro se revele nebuloso, que novembro não seja aquilo que você esperava, e nem dezembro se ouça as vozes do Natal. Mesmo, aleluia, que este ano se apresente diante de ti um ano de sequidão, diz o Senhor, aleluia, que pela fé você não vai se perturbar, mesmo que este ano se apresente um deserto diante de ti, diz o Senhor, eu serei maná fiel na sua vida, rebaixure maná. Eu serei a água que brota da sua rocha, rebaixure ganada, lamatúria, lamatúria. Eu serei a força da tua fraqueza. Eu serei o leite meu na tua terra, diz o Senhor, maná. Oh, maná. Diga para alguém que está ao teu lado, não precisa perturbar. Diga, Deus é contigo. Eu sinto o Espírito Santo e tenho fé para te dizer que Deus é contigo. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. O Ramanás, Telemanás, Choregamás. Diz o Senhor, a tua boca ainda vai dar fruto de alegria e espirro. Ah, Tele Choregamás, você vai ver muita árvore seca neste ano. Diz o Espírito Santo, você vai ver muita gente seca. Gente que criticaram, disseram, não vai frutificar. Mas diz o Espírito Santo, eles vão ter que ver que eu sou Deus na sua vida. Abraba a sua vida. Queridos, eu estava orando. Eu estava orando aqui. Eu tinha colocado uma palavra no meu coração. Hoje vou pedir isso. Mas eu estava orando ali, o Espírito Santo me disse, Jeremias 17. Eu sabia o que dizia o texto de Jeremias 17. Quem me conhece sabe que eu não gosto de mudar de palavra com meus amigos. Eu tinha um texto para pregar. Eu cheguei em cima do púlpito, que ele estava aberto. Eu abri, eu coloquei aqui, vim aqui, coloquei minha Bíblia para pregar, pus ela aqui. Ele estava aberto em Jeremias 17. A confirmação da palavra de Deus. Isso é um sinal que essa palavra é contigo e com a tua vida. Diz o Senhor, você vai frutificar. A tua folha vai ficar verde. Porque a tua fé está firmada no Senhor. Amém, queridos? Coloque-se de pé, por gentileza. Em nome de Jesus Cristo. Cuide da sua cabeça, por gentileza. Pai amado, que bênção. Ó Senhor, eu senti o teu Espírito esta noite falando. Ah, Senhor, eu sei que a tua palavra é fiel e verdadeira. Ó Deus, tu foste fiel. Disseste para nós, Senhor, que talvez haverá muitas lutas este ano. Ah, Senhor, mas nós queremos receber de ti a provisão. Ó Deus, esta noite nós queremos fazer uma aliança de confiança. Pai, nos perdoa pelas vezes que confiamos no nosso braço. Ó Deus, pelas vezes que nós achamos que poderíamos vencer segundo os nossos atributos, segundo o nosso achar e o nosso pensar. Mas nesta palavra, Pai, em nome de Jesus, nos fortaleça a criar dependência de ti. E que possamos ouvir esta voz bradar no céu, bendito seja minha filha. Bendito seja meu filho, que possamos ver, Deus, que dentro de nós flui a seiva de Cristo nosso Senhor. Ó Deus, tira toda a perturbação do nosso coração esta noite. Tira todo o medo da nossa alma. Ó Deus, e mesmo que tudo ao nosso redor esteja seco, esteja um deserto, Senhor, que nós possamos ter as nossas folhas verdes. Ó Deus, e que nós possamos dar o fruto da Tua glória. Que a nossa boca, Senhor, haja força de glorificar a Ti em fidelidade, em justiça e em amor. Em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que você falasse só mais uma vez. Coloque a mão no teu coração. Diga assim, descansa minha alma. A minha confiança está em Deus. Diga, descansa minha alma. Diga, eu alcançarei o que Ele me prometeu. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. É esta palavra que eu tive com vocês esta noite. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder. Fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.